Sua cara é Não importa o lugar, ela só quer divertir. Reunir as amigas e sair por aí. Sua cara é sua. Não importa o lugar, ela só quer divertir. Reunir as amigas e sair por aí. Ela só quer se jogar na balada, uma liberdade, curtir os camaradas, zoar na noitada, distrair por aí. Ela diz que seu lema é ser feliz certinho. A cara é essa, vai se joga. A vida é muito curta e o tempo não para. A noite te oferece mil fitas sinistras. Enquanto você mexe, o outro nem respira. Ela chama atenção, o seu jeito tô ligado, é a sedução. Ela é tudo de bom, cobiçada na quebrada, deixa os moleque com a mente erotizada. Sua cara é sua, não importa o lugar, ela só quer divertir, reunir as amigas e sair por aí. Sua cara é sua, não importa o lugar, ela só quer divertir, reunir as amigas e sair por aí. É sempre assim, onde vai se destaca, top de garota cheia de graça. Às vezes deixa o clima cheio de adrenalina, de com várias meninas querendo uma festinha. Pra cima, as mãos se destacam de um lado pro outro e o corpo não para. Suada na pista extravasa, eu sei sua cara é ficar descontrolada. Não fala, ela sabe que é de sair ou de shortinho. Ela sabe que é verdade de mulher que vive o momento. Faz o que faz e não guarda segredo. Sua cara é sua, não importa o lugar, ela só quer divertir, reunir as amigas e sair por aí. Sua cara é sua, não importa o lugar, ela só quer divertir, reunir as amigas e sair por aí. Sua cara é sua, não importa o lugar, ela só quer divertir, reunir as amigas e sair por aí. Sua cara é sua, não importa o lugar, ela só quer divertir, reunir as amigas e sair por aí.